Salvador, voo 994, pode confirmar a frequência da torre? 5, Controle Salvador, Pioneiro 45. Pioneiro 45, contato radar, sabe manter 090, saída lotar. Pioneiro 45. Controle, bom dia, o 994. Gol no 994, bom dia. Contato radar sobre manter 350, saída PUC. Ciente, subindo ao 350 na PUC. Gol no 994, direto Maceió. Autorizado, direto Maceió, 606, Lucas e Pá. Eu preciso do estimado do através de Paulo Afonso, de Juazeiro e da Terminal Fortaleza. Controle Salvador, boa noite, voo no 7 no 4, decolou. Voo no 7 no 4, contato radar, sabe, mantenho 230, saí da PUCA. Passado, mantenho 230, PUCA, gol no 7 no 4. 994, Recife 1 no 2685. 2685, bom trabalho. Paulo Afonso 0459, Juazeiro 0533, entrada da Terminal Fortaleza 0625. Chama Recife no 2865. 2865, no 6 mulher. Controle, bom dia, 1896. 1896, bom dia, contato radar, sobre manter 376, saída Puca. 376, Puca, 1896. Pioneiro 45, chama Recife, ano 2685, bom voo. Pioneiro 714, chama Recife, ano 2685. 2685, bom trabalho. 896, chama Recife no 2085. 2085, Recife no 896, boa noite. São 3520, está na identificação, desce para 2000 pés, que é legal, 0 no 4, direto do... ...3520, copiou o controle? Salvador, muito boa noite, voo 18 no meio, usando 220 para o centro de Janeiro. Voo 18 no meio, boa noite, acionando a identificação, véspera 3.000 pés, que é legal no 04, direto Duna. Direto Duna, descendo para 3.000 pés, voo 18, 16 altímetros no 04. Salvador, boa noite, 3513-7, decolado. 3513-7, contato radar, sobe mantém 380, saída Momo. Saída Momo, com referências, pode voar a trova? Objetivo, mantém Momo, autorizado direto Momo, da presente. Ok, obrigado. Momo então, da presente.